Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Shakira. Olá, eu sou a Adriana Pequeno. Iniciámos mais um espetacular. Ouvimos a excelente atuação de Shakira com a participação especial de Steven Tyler no final da música Dude Looks Like a Lady. É ao vivo do MTV Icona Aerosmith 2002. Esta música pertencente aos Aerosmith é do álbum Permanent Vacation de 87. Vamos já dar seguimento às nossas atuações com AC/DC e You Shook Me All Night Long ao vivo de Munique, na Alemanha, em 2001. Esta música pertence ao álbum Back in Black, de 80, e foi escrita por três integrantes do grupo Brian Johnson, Angus Young e o seu irmão Malcolm Young. Por último, nesta parte, vamos ter a atuação da holandesa Anouk com Nobody's Wife, ao vivo em 2009. Esta música pertence ao álbum Together Alone, de 97. Vamos então ouvir estas atuações. Are you keeping everybody good? Yeah? Yeah, this is a song for you. Shook me all night long. Everybody sing with us. Come on, boy. And let you stumble. Yeah. before it breaks my back. See, I gotta say what I feel for. Estamos de volta num programa que é um espetáculo. Iniciamos esta última parte com os Evanescence, com My Immortal, ao vivo, da Europa. Esta música pertence ao álbum Fallen, de 2003, e foi inteiramente escrita pelo ex-guitarrista Ben Moody, à exceção da ponte, na qual foi adicionada posteriormente pelo vocalista e pianista Amy Lee. De seguida vamos ter os Cranberries, com Linger, numa versão MTV Unplugged, em 95. Esta música pertence ao primeiro álbum, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, de 93. Por último, vamos ouvir Queen com We Will Rock You, ao vivo do Wembley, em 86. Esta música, escrita por Brian May, é do álbum de 77, chamado News of the World. Vamos então ouvir estas atuações e ficamos por aqui. Até para a semana. Tchau! By your resonating light, now I'm bound by the Wanna meet